nessa da terra da garoa. Atitude para crer, Brasília. RCA, Goiânia, é nós que tá. Sobre o céu azul e o clima quente tropical, debaixo da bênção do mestrão e o disparo de flau é mil grau. Das ruas de Goiânia ao Talibã, atenção, lembra Cairo, RJ, Vietnã. Quantos fã foram pelo meu fim, Zé Covim, enfim, quantos vi aqui, tipo Caim, Judão. Pra corromper vem frustração, tribulação, tem que ser como os montes de Sião. Inabalável pra não ser roubado na brecha, manter a fé e dar César o que é de César. 30 moedas pros oportunistas, a noite chega e com ela a traição. No mundo em que vivemos, quanta corrupção. Em cada beco uma esquina, em cada esquina uma chacina. A dura realidade da periferia está estampada no rosto de cada pai de família, que luta pra educar seus filhos longe da maldade daqueles que vivem na crocodilagem. Somente Deus pra aliviar a dor da perca de um irmão, um pobre sofredor. Lutava por justiça e igualdade social, sempre ponta firme na luta contra o mal. Fortalece nosso espírito, Senhor. Somos muitos guerreiros na correria, morou. Sinto firmão, irmão, é um milagre do Senhor, que guia meus passos e livra do traidor. Tentaram nos matar, mas nós tamo de volta. É a volta, é a volta. Tentaram nos matar, mas nós tamo de volta. É a volta, é a volta. Tentaram nos matar, mas nós tamo de volta. É a volta, é a volta. Tentaram nos matar, mas nós tamo de volta. É a volta, é a volta. Atitude para crer, firme, forte, envolvido no esquema. Várias ideias, vários conceitos, nova escola entrando em cena. Salve, salve, tamo no jogo, tamo junto e misturado. Ponta firme no combate, só os loucos lado a lado, quem diria, estamos de volta. O talento, quem canta é o povo. Nova cara é o topo, partindo pra cima, segue os loucos. Afirma, segue em frente, diferente, não se rende. Independente, de repente, de crente pra toda gente. Nem tente comparar isso com aquilo, te digo, amigo. Verdade vai vendo no verso, talento no palco que atropela os bicos, tipo. Se morde, os comédia se assusta. Quem era aliado se tornou maldito Judas. Pra quem desacreditou, vive forte aqui estou. Ungido, lavado, remido pelo sangue do Senhor. Grato eu sou, o Senhor me resgatou. Faço parte do exército de Cristo e com ele eu vou que vou. Daquele jeito, com muito respeito. Várias ideias, vários conceitos. Assim que é, assim que tem que ser. Pra refletir, atitude para crer. Tentaram nos matar, mas nós estamos de volta, é a volta, é a volta. Tentaram nos matar, mas nós estamos de volta. É a volta, é a volta. Tentaram nos matar, mas nós estamos de volta. É a volta, é a volta. Tentaram nos matar, mas nós estamos de volta. É a volta, é a volta. Então na contenção, na fé, vou que vou. Valente que sou, crente que sou, fiel ao Senhor que livrou das caminhadas erradas, que lavou, remiu sob as águas sagradas do batismo, a mesma qual pregou João, que dos céus ao fiel virá o galardão. Eu sei que tudo é fase e as boas novas sempre vêm consequentemente após as provas. Rosas pisoteadas nos jardins do Éden, flores de gratidão àqueles que a mamão seguem cego, sendo levados ao abismo, multidões como no Egito, levado cativo, escravo, sentenciados ao erro, ao julgamento, a vida de refém, enquanto atira a esmo. Fuzis defendem pela paz mundial, enquanto a fome e a miséria são encobertas pelo carnaval. Tiro é normal, as minhas gatas, perder a salvação pelas ruas. Sei. Da quebrada de 1100 batom, lupa, pique na garupa, perfeita pros funk, estilo prostituta. Só Deus pode julgar, deixar eles pensar. Que tá bom, até o Senhor voltar e voltará com seu alarido de glória. Nova vida, nova pátria, nova história, trajetória. Pois o Senhor se mantém fiel em buscar através de Babel a terra que mana leite e mel. Pela vitória vem com nós nessa corrida, Goiânia e São Paulo, Tatê e Black Sea. Tentaram nos matar, mas nós tamo de volta. É a volta, é a volta. Tentaram nos matar, mas nós tamo de volta. É a volta, é a volta. Tentaram nos matar, mas nós tamo de volta. É a volta, é a volta. Tentaram nos matar, mas nós tamo de volta. É a volta, é a volta.